quem sabe faz o tempo. Muda a história, é pra já. Tem que ser agora, quem sabe faz o tempo. Nunca é tarde, é pra já. Não faz depois de agora, quem sabe faz o tempo. Muda a história, é pra já. Tem que ser agora, quem sabe faz o tempo. Faz a hora, é pra já. Não para depois de agora, quem sabe faz o tempo. Contra o vento muda a história. Ou seja, quero que perceba. Nem tudo deve estar como eles querem que esteja. O princípio do controle está na fácil aceitação. Porque decidem por você, não tem nem discussão. Qualquer ação, movimento, pensamento será óbvio. Já roubaram seu caráter, sua razão, seu propósito. Diariamente vejo cenas vivos mortos nas ruas, como na sequência de filmes. A saga continua, não sabem de onde vem, onde estão. Cabulada a matéria da vida, perderam a grande lição. Enxergam igualdade entre real e ilusório. São contraditórios no respeito ao que é lógico. Falo o necessário, o quanto for preciso. Te acordo pesadelo profundo do hipnotismo. Porque se a mente tá consciente, subconsciente é refúgio moral. O lado racional lhe exila do que é real. É só correr atrás, é só correr que vem. Se você faz, se você quer, você fez. Mas se você fizer o que fez sempre, somente obterá o que sempre obteve. Resistir, avançar, que a busca é incessante. Sem deixar para amanhã o que já deixou de fazer ontem. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, faz o tempo, faz a hora. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo. Eu disse agora e não espere que aconteça. Às vezes as coisas não funcionam e não acontecem do jeito que você quer que seja. Então esteja, seja, prossiga, seja, faça a potência. Pois se não corremos agora, nosso futuro já teremos uma certeza. Você sabe, eu também sei, não é segredo pra ninguém. Depois não quero ouvir você reclamando, puxa, eu acho que me enganei. Então vê se anda, se adianta, mas não se desespera. Pois a bola vira, o mundo gira e você já sabe o que te espera. Então corre, mas corre na frente, pois quem corre atrás é perdedor. Construa sua vida agora para não se lamentar do que você não fez e do que já passou. Se adiante, ande, levante a cabeça. Desande, procure ser uma pessoa cada vez menos ignorante. É, deixe de moda e de ilusão, seja você sem imitar a ninguém. Tenha seus próprios meios e limites e nunca quebre a corrente do bem. Decida-se para onde ir, se vai descer, se vai subir, se levantar ou deixar cair, virar o jogo ou se omitir. Pois, como você sabe, a vida é um verdadeiro pau de dar em dois. Então faça a mudança do jogo sem medo, mas com muito esforço. E lembre-se, dependendo do que for, é preciso que você faça antes. E não deixe para amanhã o que você deixou de fazer ontem. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo. Muda a história, é pra já. Tem que ser agora, quem sabe faz o tempo. Faz a hora, é pra já. Não pra depois de agora, quem sabe faz o tempo. Muda a história, é pra já. Tem que ser agora, quem sabe faz o tempo. Faz a hora, é pra já. Só se for agora, pois tudo que aprendi põe em xeque, tem que ser agora. Arriscar sem vacilar naquilo que se acredita. É a certeza, pôr em prática a teoria de querer com a vida. É pra já, ou mais longe do que esperem que eu vá. Sim, estou pra onde vou e com quem quero chegar. Então siga-me, liberte-se das correntes. Escolha ter o controle, eu que controle sua mente. O livre-arbítrio é o seu dom. A mudança começou, cabe a você entender. Se não conhece o jogo, não precisa ser jogado. Por que ficar parado? Não altera resultado. Conquiste seu espaço, o tempo é escasso. Fuge as cadeiras de braço, resultado sem fracasso. É pra já, não é pra tentar. O ato de viver por si só é ousar. Se superar, ultrapassar seus limites e fronteiras. Fazer a diferença onde quer que esteja. Vai, vai, vai, faz. Sei que você é capaz. Siga sempre em frente, só que olhando para trás. Quem tapa os olhos pro passado fica cego no presente. Mente consciente, assim vou seguindo em frente. Sempre adiante, sempre avante. Evolução constante, se supere a cada instante. Faça por onde, dependendo do que for. É preciso que faça antes, não deixando para amanhã o que deixou de fazer ontem. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo.